saindo do ar neste momento as emissoras de ondas curtas da Rádio Guaíba. ZYE 852, 49 metros. E ZYE 853, 25 metros. Permanecendo a emissora de onda média, ZYK 276. Aos ouvintes das ondas curtas, o convite para estarem conosco logo mais às 6 horas.